aqui foram 3, outro aqui à entrada, aqui mesmo onde está este apiadeiro das caminhonetes. Esse aí é que foi muito, esse é que foi muito, rapaz. E outra moça que também já tinha de pôr o carro a Nogueira, outra rapariga, essas chegaram lá até um buraco que lhe fizeram na porta. Portanto, então aqui, aqui foram 4. E o da Emília, 5. Um Nogueira. Um em Nogueira, no cemitério. Estava a dizer que o outro moço é que foi mais o quê? Mais porque tinha lá uma mochilazinha, a senhora, a rapariga, tinha lá uma mochila onde tinha os documentos da filha que tinha nascido há pouco tempo, uma bebê. Cartões, tinha lá tudo, cartões multibanco e tudo, assim como depois já detectaram que eles já estavam a levantar em São Pedro de Alva e Lourvão. Já estavam terão a levantar. Terão conseguido? Não, não conseguiram. Fizeram 2 tentativas e não conseguiram, mas já estavam a levantar o dinheiro da rapariga. Por aquilo que, pelas vossas conversas, ninguém deu por nada, ninguém. Nada, deu nós não demos conta, nós estávamos aqui. Estávamos aqui à espera que saísse a senhora. Estão assustados? Ai, se estamos assustados. Uma pessoa até tem medo de estar em casa. Nunca tinha acontecido não, nada igual. Aqui nunca aconteceu coisa igual. Numa hora onde havia tanta gente. E os carros tudo parado aí à beira da estrada.